voo na 074 Sami Centro Recife, 288-13325. Poderia confirmar a frequência? É um 074? Primária 1288, secundária 13325. 1288, obrigado. Controle Salvador, boa noite, no 606 da Gol, tente da Alfa. Gol no 606, boa noite, senhor, identificação, desça nível 050, chegada Mari. Identificou, desça 050, chegada Mari, no 606. 350. Sim, aguarde com ajuste no 013 agora. Obrigado. No 606, reduzo para 2509. Reduzindo 2509, no 606. Salvador, TAM 3520, formação Alfa, passo 125 para 110, perdeu contato com o centro Recife. 3520, dá presente voo e toque, desça 2000 pés, estado no 013. E 13, desça 2000 pés. Direto do TOC, eu tô 3520. Vou precisar de alguns desvios ali próximo a Amã, através de Amã. Sente, informe a flor quantas milhas. Informará quando mais próximo aqui, eu tô 3520. Tá 3178? 3178, prossiga. Vai ter nossa cópia, senhor? Que... só um minutinho, já tô chegando aí. Primitivo, pode iniciar o pushback, tá pronto aqui. É, só um minuto, aguarde, só um minuto. inclusive puxe acionar, chame para o táxi, o 3178, pronto a cópia? Normativo, tá pronta. Atualizado para Maceió, nível 350 na Peru X58, decola com curva à direita, correção, curva à esquerda, saída Apuca, transfer Aracaju. Acione o código 5520 e o controle 19.8. Afirmativo, atualizado, Maceió, nível 350, via Peru X58, Apuca, não seria chama a transição, senhor? Transponder 5520. Apuca, Jame e Aracaju. Obrigado. Afirmativo, controle 19.8, chame para o táxi. Gente, tá 3178. Salvador, aqui é o Azul Alfa, Azul Delta, informando o término do reboque ao Pátio 3, bom dia. Isso aqui é eficiente. Salvador, o 3520 da TAM, para desvio à esquerda, para 085, e vai ser 10 milhas nessa próxima. Sim, TAM 3520, então está reautorizado o nível 050, livre desvios. Segue o número 2 na aproximação. Ok, como número 2, autorizado 050 agora de nível. A 1013, é justo? Afirmo. Sim, obrigado. Salvador, boa noite, o 35515, com a informação alfa. 35515, boa noite, senhor, identificação, chegada Bonf, reporte para a descida. Identificou, Bonf, destino a descida. Contato radar, passa no cone, 35515. Olha, senhor. 606, desça 2000 pés, ajustado no 0 no 3, está autorizado, ILS, X-ray, pistão no 0, reporte localizador. 2000, com 63, autorizado ILS, reportará localizador 1906. Tá 3520, redução 2109. Tá presente 210, nossa, tá 35 na direita, direto o toque da presente, só 3520, reduzindo 119, descendo 5000. TAM 3178, estamos com 77 a bordo, alterna Aracaju com 3 horas e 20 minutos, estou tomando aqui. Liga o táxi, eu não estou esperando pronto para decolagem. Camara Alta, 3178. Da 3520, redução 180 nós, desça 3000 pés, ajustado no 013. 1013, desce para 3000 pés, reduzindo 180 nós, tá? 3520. Autorizado, linhagem decolar, vento de 2, correção, 180 graus, 62 nós. A linha decolar, Delta 3178. Obrigado, boa noite. Sou o Tripe 5519. Prossiga. Cadê um pequeno desvio aqui à direita? Livre desvio, 5555, reporta término. Certo. Localizador com a pista vista, agora no 606. Compete ali a SX-Way, torre no 83 no 606. 1830 no 606, obrigado. 3520 descendo 2000 pés, ajustado no 013, está autorizado final ILS, reportabilizado. 2000 pés, autorizado final ILS, reportará estabilizado, está reduzindo para aproximação 3520. Sente o tráfego da Gol, aumento de milhas a 100. Visual, com tráfego. Para a descida. Autorizado nível 040, trip 5595. Para o 040, 5595. Torre, boa noite, chegou no 606. 606, informe trem checado final 10. Baixou e travou estabilizado, né, aliás. Quem sente, tem já livre pouso, pistão no zero, confirmo, vento 180 graus, 8 nós, através da direita, pista molhada. Livre pouso na 1-0, vou no 606. Três 178, decolou 47, controle 19, decimal 8. Obrigado pra nós, 983, 1978. Salvador, muito boa noite, da 3178, transfere 2700. Da 3178, contato radar, saída PUCA, boa nível 350. PUCA 350, da 3178. 3520, estabilizou no localizador campo e o tráfego do voo avião. Tem 3520, vai passar a duna agora com a torre no 183. 183 com a torre agora, então 3520. Salvador, boa noite, eu tô 3520, passar a duna embaixo pra lá. Gente, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso 3520. Aguardando pista livre, 3520, tá? Então 3178, suba restrito nível, 330. 330 restrito, tá 3178. Seu solo aos 50, táxi direita, Alfa e Juliette, portão 8, mantendo enxuta. Alfa, Juliette 8, na sua escuta, gol 1606. 3520, cheque o trem de pouso, vento 170 graus, 109, através da direita, com pista molhada. Ciente, tá 3520. Isso no 78, agora com o centro Recife, 12685-2545. 12685-2545, obrigado, até amanhã, senhora, tá 3178. 520, solo 52, direita, táxi Alfa, Índia, portão 2, não me escuta. Alfa, Índia, na sua escuta, portão 2, o 3520. Trip 55 no 5, desça 2000 pés, ajustado no 0 no 3, autorizado LS, X-Ray, reporte localizador. Parada aí, meu, autorizado, reportará localizador. Governador, boa noite, Gol 9714, informação, Alfa. 9714, boa noite, senhor, identificação, desça 3.000 pés, estado no 013, chegada a Man. 3.000 pés no 013, chegada a Man, o Gol 9714.